de fronteiras no próximo mês, direto dos melhores alambiques da Paraíba. Tá tudo terminado, por isso eu quero beber. Depósito de bebida. Você sintoniza CYX 837, canal 200, Fronteiras FM, emissora da Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. Tchau, amor. Tô indo. Quer que eu traga alguma coisa? Ah, eu quero sim. Você compra um pacote de fraldas pro bebê? Fralda? É. Que marca? Tanto faz. E se não tivesse daí? Ah, bom. Traz qualquer uma. Qualquer uma. Tá bom. Acordou, é? Vem com a mamãe, vem. Amor, acho que essa qualquer uma tá vazando. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Boa tarde, ouvinte. Continue ligado, ouvindo a sua rádio. Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. Você já conhece a linha de móveis eletrodomésticos da Cimóveis. A nossa loja preza pela qualidade daquilo que vende e, por isso, cada cliente é um cliente satisfeito. Nós temos o melhor para cada cômodo de sua casa. Móveis eletrodomésticos das melhores marcas à sua disposição, com preços e condições que cabem direitinho no seu bolso. A Cimóveis, a nossa loja, na Organização Antônio Clementino, Petrina e Filhos, localizada na Avenida 7 de Setembro, de frente ao posto OS Combustíveis. AC Móveis, a nossa loja. O álcool compromete seus reflexos, reduz sua atenção e faz de você um motorista imprudente, que excede a velocidade e desrespeita a sinalização. A mistura bebida e direção é uma das maiores responsáveis pelos graves acidentes no trânsito e a segunda maior causa de morte entre os nossos jovens. Não dê folga para sua consciência. Se beber, não dirija. Táxi! Detran Piauí, um estado que cresce junto com sua gente. Uma campanha da Rádio Fronteiras FM, 87,9, a rádio que toca o seu coração. Pare de arremessar lixo na rua. Além de ser uma tremenda falta de educação, traz doença, enchente e poluição. Não jogue lixo na rua. A cidade agradece. Vamos manter nossa rua e cidade limpa. Manter a cidade limpa é um papel de todos. Prefeitura de Fronteiras, administração construindo um novo tempo. Agora na Detec Autopeças, acessórios automotivos, você encontra pneus aro 13, 14 e 16. Temos também o pneu Continental do Corolla, R$380. Os melhores preços na Detec Autopeças, acessórios automotivos, Rua 9 de Junho, Centro, Fronteiras, Piauí, próximo à pousada de Dona Lourdes, na organização da Wilson Ribeiro. Detec Autopeças, acessórios automotivos. Edileno Gás, o gás da dona de casa fronteirense, qualidade, rapidez e confiança. Gás de cozinha Edileno Gás, gás por R$80. Ligue 999-71-39-33, 999-72-67-34. Peça seu gás de cozinha com a qualidade Nacional Gás. Edileno Gás. Peço que a alegria venha. Doutor José Iris, avisa aos seus clientes e amigos que estará atendendo no Laboratório Hemovida em Fronteiras, na Rua Joaquim Cesário de Souza, ao lado da Pousada Popular, a partir deste dia 31 de agosto, nas segundas, quartas e sextas-feiras, a partir de 1 PM, e realizando consultas clínicas e ginecológicas, além de prevenção ginecológica, ultrassonografia em geral e pequenas cirurgias. Marque sua consulta ou exame de ultrassonografia com Marciana pelo telefone 0 OPERADORA 89 99 28 7530. O radiotécnico Neto da Eletrônica Leal avisa aos clientes e amigos da cidade e do interior que está com a sua eletrônica na mesma rua, Ezequiel Batista de Souza, bairro Mutirão. em uma casa localizada próxima à 16ª Gerência de Educação, número 183, Fronteiras, Piauí. Eletrônica Leal, assistência técnica, consertos, peças para o seu aparelho, consertos em fornos elétricos, ventiladores, micro-ondas, TV de LED, caixas de som, DVD player, CD player, som automotivo. Organização Neto Leal. Telefone para contato, fone zap 999-332663. Fronteiras, Piauí. Eletrônica Leal. A clínica Dr. Alexander Sampaio avisa que está funcionando normalmente, realizando tratamentos odontológicos de última geração, dentro de um ambiente seguro com renovação, purificação, ozonização e ionização do ar, para melhor controle biológico do ambiente, tendo em vista a pandemia do novo coronavírus. Além de limpeza com produtos químicos, temos também o tratamento do ambiente com radiação ultravioleta, para garantir um ambiente com maior biossegurança para seus clientes. A clínica dispõe de atendimento em cirurgia oral menor, tratamento de canal, limpeza, restaurações, aparelhos ortodônticos, implantes dentários, próteses, clareamento dental, botox e outras técnicas de harmonização orofacial. Marque já sua consulta. Dr. Alexander Sampaio, experiência e qualificação em odontologia. Contatos, Unidade Fronteiras, 89981080562. Unidade São Julião, 89981075558. Unidade Alagoinha, 89981102462. Doutor Alexander Sampaio, experiência e qualificação em odontologia. Sky pré-pago é a TV que você recarrega como um celular, sem faturas, sem mensalidade, sem multa. O equipamento é seu para sempre, sem mensalidade, sem multa. 2 anos de programação gratuito. Você encontra a sua antena Sky pré-pago na AC Móveis, a nossa loja, localizada na Avenida 7 de Setembro, no centro de Fronteiras, Piauí, de fronte ao posto OS Combustíveis. Na organização Pedrina, Antônio Clementino e Filhos, os melhores planos de pagamento para você. Edileno Gás, o gás da dona de casa fronteirense, qualidade, rapidez e confiança. Gás de cozinha, Edileno Gás, gás por R$ 80. Ligue 999-71-39-33, 999-72-67-34. Peça seu gás de cozinha com a qualidade Nacional Gás. Edileno Gás. Peço que a alegria venha. Informamos a comunidade fronteirense que a drogaria Gabefarma encontra-se de portas abertas para atendê-los. Nós estamos localizados à rua Antônio Francisco Pereira, número 316, centro, por trás do Banco do Brasil, ao lado do Frigotil Fronteiras, em Fronteiras, Piauí, com os melhores preços em todos os medicamentos e perfumaria. Venha conferir o que estamos anunciando, drogaria Gabefarma. Organização Zacarias e Sonaira. Rações Vitorino, melhor preço e qualidade você encontra aqui. Trabalhamos com a maior variedade de rações pet. Temos Pedigree, Dog, Rancho, Golden, Premier, Fino Trato. Temos Friscas, Bessa, Manuquete. Temos também a maior variedade em rações para pássaros. Temos Nutrópica, Reino das Aves, Sedã Rações. Uma grande quantidade em bebedor e comedor para seu pássaro. Temos medicamentos em geral, vacinas e atendimento com veterinário de Araripina, Pernambuco, para o seu animal. Venha conhecer nossas instalações. Temos os melhores preços e o melhor atendimento. Matriz em Fronteiras, Piauí. Rua Abílio Alves de Souza, número 1, saída para Caldeirão Grande do Piauí. Filial em Pio Nono, Piauí. Rua Sebastião Pereira Bezerra. Organização Isaac Pastor. Fone zap 89999946003. Rações Vitorino.

Arte com requinte para todos os momentos. Presenteie com flores quem você ama. Ornamentação e decoração residencial, comercial e igrejas. Arranjos florais em vasos decorativos. Coroas e arranjos fúnebres. Buquês de noivas especiais. Cestas temáticas para todas as ocasiões. Café da manhã com mensagens. Restauração de arranjos. Artigos decorativos em geral. Flores naturais sob encomenda. Decoração de festas. A transformação do seu espaço com projetos personalizados para cada ambiente. Faça-nos uma visita. Contato 869-9938-7686 89-9972-8740. Organização Evinha Alencar. Rua 9 de junho 520. Centro, Antigo Casarão. Por trás da UESP. Fronteiras, Piauí. Como todos sabem, só a Giganet Telecom tem a solução que leva a fibra até a sua casa. Nela você vai desfrutar da melhor tecnologia e entretenimento. Com isso, poderá assistir vídeos do YouTube, Netflix, visualizar seu WhatsApp, Facebook, postar aquela foto perfeita no Instagram, sem travamento. Tudo isso aliado a altas velocidades e uma internet super estável. Somos o único provedor em fronteiras com disponibilidade de atendimento até o cliente final em fibra ótica. E na Giganet Telecom Fibra Ótica, temos os seguintes planos: 6 MB R$ 69,99, 8 MB R$ 79,99, 10 MB R$ 89,99, 15 MB R$ 99,99, 20 MB R$ 129,99, 50 MB R$ 199,99. A velocidade contratada é a velocidade entregue. Corra e garanta a nossa promoção. Maiores informações: 089 3454 1434. 4 e 1. Fronteiras FM. Fronteiras FM. Fronteiras FM. A rádio que toca o seu coração. Alegria de estar com seu rádio ligado, a emoção de ouvir, ficar conectado, uma melhor estação. Oi, posso ajudar? É, pode sim. Olha, eu tô interessado no carro. Eu queria saber se eu posso fazer um test drive. Pode, é claro. Que modelo o senhor quer ver? É, não sei. Ah, ótima escolha. Eu não sei, tem vendido muito, ah, viu? Ah, mas eu também quero dar uma olhada no... Como é que é o nome mesmo? Ih, mas eu acabei de vender o último que tinha, rapaz. Ô, Paulinho, liga lá na outra loja e vê se tem um... Como é que é o nome mesmo pra esse senhor aqui? Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Boa tarde, ouvinte. Continue ligado, ouvindo a sua rádio. Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia.